limites. Sou o que sou, mano. Sou o que sou, ligou. Não tem, não tem mais limites. Mais limites. Não tem, não tem mais limites. Mais limites. Não tem, não tem mais limites. Mais limites. Sou o que sou, mano. Sou o que sou, ligou. Não sou escravo, só falo o que acho sensato. É chato, embaçado, alguém pensando limitado. Zé coitado, condenado a viver sem livre-arbítrio. Comigo não tem disso, o que eu penso me arrisco. Ninguém me ilude, nem me confunde. Tem atitude, incomodado que se mude. Ou calo, me escute. Aumente o volume pra ouvir, eu tenho bom tom. Assim, eu vou mandando ideia no som. Bom, quebrando tudo, na moral. E mando aqui, de qual pra igual. Lado a lado, duplo impacto, é um fenômeno sobrenatural. Sente o impacto, duplo impacto. E é por correria, e nunca vai de embalo. Nossa mente não mente, tamo de frente, essa é a corrente. Consciente, inteligente, preto louco é resistente. Notórios, filhos, ponta firme em cima do ringue. Vamos além, agora não tem mais limites. Não tem, não tem mais limites. Mais limites. Não tem, não tem mais limites. Mais limites. Não tem, não tem mais limites. Mais limites. Sou o que sou, mano. Sou o que sou, ligou. Não tem, não tem mais limites. Mais limites. Não tem, não tem mais limites. Mais limites. Não tem, não tem mais limites. Mais limites. Sou o que sou, mano. Sou o que sou, ligou. Que é difícil, notório. Pra mim tudo é fácil. Consegui passo a passo. Meu merecido espaço. Em cima ou embaixo. Eu nunca vou perder. Não há derrota que derrote quem nasceu pra vencer. Resista, não desista, insista. Não seja parasita. Para que exista sem problema. O tal dilema é nós na fita. Se liga aí. Você vai conseguir se for guerreiro. Então explica de novo, notório. Porque os últimos serão os primeiros. Como no exército de milhões eu só. Que não se entregaram, influenciaram, viajaram, se mataram na carreira do pó. Está madura, a vida é dura. Sai à procura na captura na rua. Tem dois lados, é maluco certo ou errado. Um pouco que você tem, contém, é muito pra ir além. Vem comigo, vem no caminho certo, se agir pelo bem. Eu falo sério, sério, sério, sério. Hip hop da norte, são estéreo. Sério. Eu falo sério, sério, sério, sério. Hip hop da norte, são estéreo. É sério. Mais limites, mais limites, não tem mais limites, mais limites.